Divulgue conosco. 77981235083. WhatsApp. André Cedês. O Mural de Ibicoara. Vapo, vapo. Use camisinha. Use camisinha. Use camisinha. Fica bolado. Se não pede camisinha. Se não pede camisinha. Se não pede camisinha. Maloca, fica bolado. Eu não vou na pele. Oi! Do vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo. Magnata, os caras tá pra negócio. Tu vai sentar no céu, novinha, dentro do helicóptero. Tu vai sentar no céu, tu não é dentro do helicóptero. Tu vai sentar no céu, gostosa. Tu vai sentar no céu, já viola. Novinha, tu quis o céu, tu quer o céu, qual que vai ser? Ou vai descer? Ou vai descer? Vai ficar ou vai descer? Vai ficar ou vai descer? Vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai dar um. Vai descer, vai descer, vai descer, vai descer. Chora, viola. Não tô brincando, eu não tô brincando. Se ficar de palhaçada, taco no oceano. Não tô brincando. Alô, Guga! Alô, Guga! Vamos junto, Guga! Jogando, jogando. Que delícia, que delícia, que delícia. Aquele pique.